A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas devocionais, um momento de comunhão com Deus. Hoje, inspirados no Salmo de número 106, e vamos compartilhar a leitura do Salmo, porque a palavra tem poder. A palavra do Senhor tem poder. E depois vamos apontar algumas notas de rodapé. Lembre sempre que eu estou utilizando já há algum tempo a BKJA, Bíblia King James atualizada. Ela é um texto que foi traduzido do latim para o inglês, mas está fundamentada então na Vulgata. O texto foi escrito no Antigo Testamento, principalmente, em hebraico e aramaico. No Novo Testamento, basicamente, tudo escrito em grego. E eu não sei expressões que os apóstolos usavam aqui e acolá, mas depois houve uma tradução antes dos apóstolos, uma tradução do hebraico, do aramaico, para a Septuaginta, que é a tradução grega, texto grego inteiro da Bíblia, no Antigo Testamento, que ainda não havia chegado o novo, o momento de Jesus e os apóstolos, e da Septuaginta, e depois com os textos que foram definidos pelo cânon no segundo século, já da era cristã, nós tivemos a tradução do hebraico e do grego para o latim. E essa tradução foi feita por Jerônimo, ou São Jerônimo. E essa Bíblia é inspirada nessa tradução do latim. Muitas línguas contemporâneas, português é uma delas, tem a sua base no latim. O inglês também, embora de origem primariamente germânica, depois recebeu influência do latim, o espanhol também, ou seja, muitas línguas no Ocidente são inspiradas pelo latim. Muito bem, depois dessa breve informação, vamos fazer a leitura da palavra. E eu só quero dizer para você da minha emoção sempre em ler esse texto. Porque hoje nós temos um privilégio tão grande, não é, irmãos? Na época eles tinham pouquíssimo texto já escrito, se nós contarmos todo o texto bíblico, a totalidade da Bíblia, eles tinham pouquíssimo material, eles estavam vivendo as coisas. O texto vai falar do Êxodo de novo, então eles estavam em pleno momento de vivência da situação. No momento em que os salmistas fizeram, no momento do exílio babilônico, ainda assim, pouca coisa estava à disposição das pessoas. E não é só uma questão de quantidade em relação da totalidade da Bíblia. Tem a questão da quantidade e tem a questão da qualidade. Hoje nós temos traduções para todas as possibilidades, várias traduções, Nova Versão Internacional, Almeida, a BKJA, são imensas, são inúmeras as Bíblias que nós temos hoje. E na época eles contavam com fragmentos, em pequenos tabletes. De início, eu não vou dar um nome técnico para você não ficar se complicando aí, né? mas pequenos tabletes, fica mais fácil que você lembra do tablet. Depois, com o couro dos animais, tá bem? E só posteriormente é que nós vamos ter o papel. Mas mesmo assim, que vem de papiro, mesmo assim, a grande revolução vai se dar com a imprensa. Isso nós estamos falando na entrada da Idade Moderna, onde nós temos agora a possibilidade de multiplicar o texto bíblico, multiplicar. Na Idade Média, para você ter ideia, os copistas ficavam então pegando um texto e copiando, pegando o texto de Isaías e copiando um versículo a versículo. Na verdade, não eram versículos, né? Mas a gente que fez essa subdivisão. Mas copiando parágrafo a parágrafo, e depois de alguns anos completava uma cópia inteira. Aí aquele mosteiro tinha uma cópia inteira. Depois de alguns anos, em outro mosteiro se fazia uma outra cópia. Pense no privilégio que nós temos hoje. Primeiro pela extensão, volto a dizer. Nós temos todo a tradição do Antigo Testamento, toda a história do povo de Israel relatada na Bíblia. Nós temos também, não só do povo de Israel, nós já temos também o apontamento para os descendentes de Ismael, os árabes, os muçulmanos. Nós temos muita informação no Antigo Testamento e depois toda a informação do Evangelho de Jesus e dos livros do Novo Testamento. E agora, além dessa extensão que vai do início ao final do texto bíblico, nós temos também a possibilidade de ter inúmeras Bíblias, como eu disse, e Bíblia com comentário para isso, Bíblia com comentário para aquilo, Bíblia com foco numa determinada área. Então é um privilégio que nós temos e nós temos que aproveitar esse privilégio, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso vamos ler o texto bíblico, em primeiro lugar, depois as notas e depois uma palavra pastoral. Aleluia! Dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor e apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com o teu povo. Vem em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos como nossos antepassados, cometemos iniquidades, praticamos o mal. Nossos pais, no Egito, não deram a devida atenção a teus sinais milagrosos, esquecidos de teus inúmeros favores, rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Entretanto, ele os salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e este secou, permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto. Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo. As águas cobriram seus adversários, sem que um só deles restasse. Então creram em suas promessas e a ele entoaram um cântico de louvor. Muito depressa, porém, esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para conhecer mais de seus desígnios. dominados pela fome no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível. No acampamento, eles invejaram Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra, engoliu Datã e o sepultou, e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe construíram um bezerro, adoraram uma estátua feita de metal. Trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi que se alimenta de capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera portentos no Egito, maravilhas na terra de Cã, realizações magníficas junto ao Mar Vermelho. Por isso ele ameaçou destruí-los. Porém, Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram à voz do Eterno. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de abater no deserto e prostraria todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longínquas. Aderiram ao culto de Baal-peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, o provocaram à ira e irrompeu entre eles uma peste mortal. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá, e por causa deles aconteceu um infortúnio a Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram a Moisés a falar sem refletir. Sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram a Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos, como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso, se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo, e ele sentiu repugnância por sua herança. Entregou-os nas mãos dos pagãos, os seus adversários dominaram sobre eles. Seus inimigos os oprimiram e os humilharam com o seu poder. Ainda assim, ele os tem libertado muitas vezes. Embora prosseguissem em seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade. Contudo, Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e recolhemos dentre as nações pagãs. Recolhê-nos dentre as nações pagãs, perdão, a fim de que possamos dar graças ao teu santo nome e fazer do teu louvor a nossa glória perene. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde sempre e para sempre. Que todo o povo declare amém, aleluia. Declaremos nós também, como parte de todo esse povo de Deus, amém e aleluia. Muito bem, vencemos a primeira parte. Esse texto bíblico volta ao Êxodo, como o salmo anterior, mais uma vez, o evento fundante, o evento de fundação da chamada nação de Israel é o Êxodo. Pastor, mas antes não houve os patriarcas? Sim, houve os patriarcas, tem o relato da criação na Bíblia, mas a história do povo de Israel se dá a partir do Êxodo. É ali. Antigamente eles tinham a memória dos pais, dos patriarcas, mas é na saída do Egito, no processo de libertação do Egito, na ida para o deserto, na travessia do deserto, nas correções que Deus teve que ir fazendo ao longo da história de 40 anos no deserto, que foram forjando e foram constituindo um povo. Além do que, no próprio deserto, houve o tabernáculo onde Deus se manifestava. E também, não podemos esquecer da lei do Senhor que foi dada a Moisés, ou seja, a lei que é a constituição da nação de Israel até hoje. Então, é, o evento de fundação do povo chamado Israel é o Êxodo. Pastor, é o Êxodo? É o Êxodo. No primeiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar os pais. A criação, a queda, o dilúvio. É, nós vamos encontrar depois a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. Mas a nação é forjada a partir do livro do Êxodo. Por isso, sempre a Bíblia vai voltando para essa questão. Acho muito importante falar, porque nós temos tido, graças ao Senhor e só a Ele, a entrada de pessoas novas praticamente todo mês. Acho que podemos dizer todo mês, e nesses 3 anos e meio. E então é importante relatar. Então, eu disse também para você da nossa alegria ao vencer essa etapa da leitura da palavra, lembrando da história. Porque, num primeiro momento, se utilizava o próprio couro do animal para escrever. Imagina isso. Imagine isso para se divulgar. Pense na internet hoje. Pense nesses meios de comunicação que a cada 5, 6 meses vão se atualizando e vão multiplicando o conhecimento. E lá no passado, escrever no couro do animal. Depois escrever nos tabletes, tá bom? Com figurinhas, uma linguagem chamada cuneiforme. Com símbolos, letras e símbolos. E para depois chegar ao papel, para centenas de anos depois, séculos depois, 15 séculos depois da era cristã, nós termos a multiplicação da imprensa. Então eu falei, que privilégio que nós temos. E vamos aproveitar. Por isso nós temos dado tanto valor nesse ministério. Aliás, está chegando Joel, irmã Vivian, nossa missionária Vivian Lopes, por quem eu peço sempre oração, está praticamente pronto o trabalho dela e ela vai começar a ministrar. Joel, nós vamos partilhando com você, tá bem? Profeta Joel, e nós vamos partilhando com você. Muito bem, vamos para a segunda etapa, os destaques. Primeiro destaque, versículo 1. Aleluia, dai graças ao Senhor, porquanto ele é bom, o seu amor dura para sempre. É um poema davídico. Isso significa um estilo, o estilo de Davi, uma característica de Davi, e significa mais do que isso. É, muitas vezes, a linhagem dos levitas, dos adoradores, tem todo um significado quando a gente diz poema davídico para ser cantado pela congregação de autoria de um dos levitas que retornaram para Jerusalém logo após o exílio. Então o texto é pós-exílico, mas a característica é davídica. O primeiro versículo e os dois últimos foram adotados de uma peça literária mais antiga, primeiro livro de Crônicas 16, 34 a 36. A expressão hebraica original, transliterado em Alelu Yah ou Hallelujah, significa louvai ao Senhor. Salmo 100, Salmo 107, Salmo 118, Salmo 136, é uma abundância. Aleluia é o início e o final desse salmo convocatório à adoração e nos revela o longo histórico de desobediência do povo de Israel, que simboliza a rebeldia da própria raça humana, posto que o ser humano já nasce demonstrando todo o seu potencial para a rebeldia, para o egoísmo e outras coisas ruins. E tende a viver assim até a morte. Muitos vão assim até a morte. A não ser que mude de vida, aceite a graça reconciliadora de Deus e nasça de novo, como diz o evangelista João no capítulo 3, o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 5. Irmãos, eu quero fazer um destaquezinho aqui a mais. É importante que você entenda que toda a bênção que há sobre Israel não está alicerçada no fato de que a maioria do povo de Israel tenha sido obediente aos mandamentos, fiel ao Senhor, de fato andado como os homens mais de maior expressão da Bíblia, como Abraão, mulheres de maior expressão da Bíblia também, como Ruth, Esther, não. É bom que nós tenhamos claro isso para que não caiamos num equívoco. A bênção de Deus para com Israel é por causa da misericórdia dele, da graça de Deus. Ele não esquece da aliança que fez com Abraão e por isso ele derrama graça sobre esse povo. Então, não é que, ah, esse é o povo bonzinho, pastor. Eu sei que isso está indo para mais de 20 nações. Eles são o povo bonzinho? Não, não existe isso. Nem com eles, nem com a humanidade toda. Não tem nem. Só judeus, hoje nós chamamos assim, né? Os antigos israelitas, só bonzinhos ou só mauzinhos, e na humanidade toda também não tem só bonzinhos e só mauzinhos, mesmo que não creiam em Deus. Não, tem gente boa e tem gente má, tem gente de boa índole, tem gente de caráter, até em outras confissões. E tem gente que é má também em outras confissões e mesmo sem confissão nenhuma. Então, não nos iludamos. Quando a gente fala de tudo sobre Israel, nós estamos falando, sobretudo, da graça de Deus, do amor de Deus, da aliança de Deus com Abraão. E por causa dessa aliança, depois foi enviado o Messias. Já anunciado nos profetas do Antigo Testamento. Os profetas anunciaram o Messias e Jesus cumpriu tudo o que estava nos profetas. Por isso, ele é o cumprimento do espírito da profecia, o espírito da lei, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e o espírito da profecia. Ele cumpre tudo. E, posteriormente, os apóstolos vão dar sequência a esse ministério. Tá bem? Então, eu quero fazer esse destaque, ainda no primeiro item, para que você não tenha uma ilusão. Muitos, nessa salada que nós estamos vivendo, não é uma salada bem temperada, não. Mas essa salada que está acontecendo no meio cristão, mal temperada, às vezes faz com que alguns tenham uma certa idolatria pelo povo de Israel. Nós não podemos nem ter xenofobia de modo algum, preconceito, generalização, dizendo que todos são maus ou que só fizeram mal, nada disso. Não podemos ter nenhuma xenofobia, nem para com Israel, nem para com nação nenhuma, nem para com região nenhuma da terra. E não podemos ter idolatria. E você encontra isso no meio cristão hoje de modo abundante. Então a gente usa expressões do hebraico, sim, porque é importante, é bonito, faz parte da nossa tradição, judaico-cristã. Mas pare por aí. Não se iluda quanto ao fato de que você está falando de um povo que não cometeu erros. O capítulo 106 é um capítulo que relata muito dos equívocos que o povo de Israel cometeu no deserto. Muito bem. Destaque de número 2, versículo 6. Pecamos como nossos antepassados. Olha aí. Cometemos iniquidades, praticamos o mal. O salmista, como líder espiritual, não se exclui da responsabilidade dos pecados do seu povo. Olha a importância de um líder quebrantado. Um líder espiritual não se exclui da responsabilidade de ver o seu povo pecando. Pelo contrário, ele vai interceder em favor do povo e tentar demonstrar uma atitude, um comportamento que seja padrão, modelo para o rebanho. Ao mesmo tempo, faz-nos lembrar que a alegria é um dom divino concedido a todo cristão. Ainda que sob provações, sofrimentos, jamais perdemos a convicção do amor leal e generoso do Senhor. O destaque número 3 está no verso 10. Salvou-os da mão daquele que os odiava, resgatou-os das garras do inimigo. Olhe só, irmão, irmã, mesmo a voz poderosa que afugentou o caos e as trevas na criação, né, as trevas primevas, agora retira o obstáculo que fazia separação entre o povo de Deus e a liberdade. Esse mesmo fenômeno divino pode ocorrer em nossas vidas hoje, diante de todos os obstáculos. Eu estou vivendo isso hoje com algumas pessoas queridas que estão atravessando lutas e obstáculos. Mas é preciso lembrarmos que o povo estava na escravidão no Egito e Deus comprou para si aqueles que eram o seu povo. Essa expressão descreve bem a obra de Jesus Cristo como nosso libertador, como nosso redentor. Pois que pagou cabalmente o custo do pecado da humanidade, a fim de nos libertar para sempre das garras do maligno, da nossa própria índole. Ele nos liberta das garras do maligno, não vou usar nem o nome que é dado para ele, porque ele não merece. Ele nos resgata da nossa má índole, também chamada de natureza carnal, e nos resgata da morte eterna. Então, Então o Senhor é maravilhoso, porque ele fez isso com Jesus e através de Jesus agora nós podemos nascer de novo e ter uma nova vida. Aleluia. O quarto destaque está no versículo 16, bem adiante. No acampamento eles invejaram a Moisés e Arão, o consagrado do Senhor. A expressão hebraica original, consagrado, aqui usada, também pode ser traduzida como santo, ou seja, aquela pessoa que o próprio Deus vocacionou e separou para a ministração da sua obra entre o povo. O sacerdócio fez parte do plano de Deus, não foi uma invenção de Israel, é um plano do Senhor, mais uma vez. É uma graça do Senhor. Não foi Israel que teve a iluminação disso tudo, não. Foi Deus quem os levantou lá no Monte Sinai, na revelação da lei moral, da lei cerimonial, em todo o seu mover ali no deserto, na constituição desse povo. Tá bem? Aleluia. O quinto destaque, trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi, que se alimenta de capim. Até hoje, em muitos lugares, com todo o respeito que nós devemos ter pelas pessoas, é fundamental isso, meu irmão. Se você não tiver respeito, você não consegue anunciar o amor de Deus nunca. Então nós temos que respeitar as pessoas. Ainda há no mundo gente que se prostra diante da figura de animais. E nós temos que respeitar, essa é a. É a forma como eles foram criados, é a forma como eles acreditam. O que nós podemos fazer é, primeiro, respeitar, segundo, amar, e terceiro, testemunhar acerca de um Deus que é maior do que tudo, o Deus único e verdadeiro, o Criador do céu e da terra, o libertador. Eu gosto de falar libertador, porque na palavra salvação está presente esse conteúdo da libertação do Egito. Ele é o Deus libertador, ele é o Deus salvador, ele é o Deus remidor, ele é o Deus justificador, ele é o Deus todo-poderoso. O que nós devemos fazer é testemunhar. E tem acontecido coisas maravilhosas. Na janela 1040, vocês não têm ideia, eu não vou ficar dando nome aqui, mas acompanho pessoas e pastores que estão fazendo um trabalho maravilhoso em regiões onde pregar o evangelho é totalmente proibido. Eu cito aqui só, na China, há um crescimento com os próprios nativos, com os próprios chineses, há um avivamento maravilhoso acontecendo, um grande número de convertidos. Na Coreia do Norte, com a proibição de se pregar, ainda assim, nós temos a manifestação de um crescimento ali. Então, no Oriente Médio, como eu disse, em outros lugares, há coisas lindas acontecendo. Então, nós não temos só a salada mal temperada, não. Temos que temperar melhor, principalmente no Brasil. Temos que levar esse povo a uma doutrina mais sólida, chamada reta doutrina. Mas tem muita coisa linda acontecendo no Brasil e muita coisa linda acontecendo fora do Brasil também. E que faz com que as pessoas que um dia já, por exemplo, se prostraram diante da imagem de um boi, tenham agora não mais a necessidade de uma imagem e a imagem de um animal criado por Deus, mas possam adorar o Deus único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. O próximo destaque, é o sexto, está no versículo 23. Como esse salmo é mais longo, eu quero te fazer uma recomendação que pode servir para outros livros quando eu estiver trabalhando. Eu não vou deixar de procurar explorar ao máximo cada capítulo da Bíblia. Eu vou procurar dar o máximo de informação para você. E que a unção de Deus também seja transmitida. Unção e formação. tá bem? Mas uma coisa que você pode fazer é colocar no seu celular, ao invés de na velocidade normal, você põe um e-mail. Em alguns casos, da maneira como eu vou falando, você pode colocar, dependendo do seu celular, com o dobro da velocidade, duas vezes. E o que acontece é que você mantém a escuta do conteúdo todo, principalmente um e-mail. E isso se reduz, isso reduz muito o tempo da administração. Agora, não se iluda, eu não vou, enquanto tiver força, eu não vou barganhar, não vou, de modo algum, me omitir de tentar situá-lo o melhor possível dentro do contexto da palavra do Senhor. Para isso Deus me levantou, para isso eu estou aqui. Quando ele não quiser mais, aí eu vou estar com ele. Aleluia. Viver é Cristo e morrer é lucro. Muito bem. Aquela pessoa que o próprio Deus vocacionou e separou para a administração da sua obra, então é o sacerdote. Fez parte do plano de Deus, não foi uma invenção de Israel. Tá bom? Vamos continuar amando o povo de Israel, desejando que eles reconheçam o Messias, reconhecendo o grande, grande bênção da história do povo de Israel, com dezenas de homens, né? Os profetas, os salmistas, os pais, Moisés, Arão, vamos fazer isso sempre, mas só não iludir, só não cair na ilusão de que todo mundo era fiel, porque esse capítulo mesmo mostra isso, que não foi assim. Bom, o sexto destaque está no versículo 23, por isso ele ameaçou destruí-los. Porém, Moisés, seu escolhido, intercedeu em sua presença, a fim de evitar que sua ira os consumisse a todos. Irmãos, olha o que é um líder do ponto de vista de Deus. Ele intercedeu diante da presença do Senhor para que o Senhor não consumisse a todos. Ele intercedeu pelo rebanho para que o rebanho não fosse. O Senhor não estabelecesse a sua ira, a fim de que o Senhor evitasse a sua ira, que poderia consumir a todos. Essa é a nossa parte como líder. Você que é líder de ministério, você que é líder como missionário ou missionária, pastor ou pastora, esse é nosso dever na oração, na intercessão, interceder pelo povo. Bom, faz parte do plano de Deus, indo para a nota, para o desenvolvimento espiritual da humanidade, que os seus escolhidos, aqui eu prefiro, né, dizer todos os crentes, que todos os crentes no Senhor participem de coração compassivo e perdoador, fazendo súplicas e intercedendo com fé uns pelos outros. Devemos orar, irmãos, uns pelos outros. Orem por nós. Orem por esse ministério, para que essa palavra continue se propagando para mais nações e para mais pessoas em cada nação. O sétimo destaque está no versículo 31. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. O salmista parte de uma analogia para concluir que assim como a fé que Abraão demonstrou lhe foi atribuída como justiça, ele faz uma comparação, tá bem? Um paralelo. Assim como para Abraão a fé foi imputada, considerada como justiça diante de Deus, também ocorreu com Finéias, devido ao seu zelo sacerdotal pela pessoa e obra do Senhor. Está lá em Números 25. A aliança do sacerdócio perpétuo foi outorgada a Finéias como recompensa misericordiosa de Deus por sua dedicação sincera. A aliança de Deus com Abrão foi outorgada após o Senhor lhe creditar fé. Olha só, a aliança de Abrão é uma aliança de fé. Aí ele passa a se chamar Abraão. Então ele teve fé e isso foi considerado como justiça diante de Deus. E aqui nós temos Finéias. E o salmista faz um paralelo entre a fé de Abraão e a fé de Finéias. As situações são totalmente diferentes. A história dos dois, mas aqui é um chamado à fé que justifica. A aliança de Deus aconteceu com Abraão, aqui com Finéias, e aconteceu também na celebração de outras alianças entre o Senhor e Noé. Chamada aliança noética, aliança da criação, aliança adâmica, entre Deus e Davi, chamada aliança davídica. Nós temos algumas alianças na Bíblia. Eu não vou entrar nessa seara agora, porque senão é uma ministração específica só para isso. Oitavo destaque. O povo de Israel, sendo rebelde contra o Senhor, contra o Espírito do Senhor, induziu Moisés a falar sem refletir. Queridos, o povo havia se tornado rebelde, caído no pecado de relativizar ou desprezar a perpétua e milagrosa salvação que Deus concede. O mesmo erro foi cometido pelos sacerdotes e teólogos fariseus contra a pessoa e obra de Jesus, do Filho de Deus, não reconhecendo o amor e o poder de Deus expresso na vida e nos milagres de Cristo. Ao contrário de Jesus Cristo, Moisés não conseguiu suportar com paciência em todo o tempo. Ele foi maravilhoso, Moisés. Teve uma paciência que o fez receber o título de o homem mais manso da terra. Teve um pastorado dificílimo, com um povo que reclamava muito, mas não alcançou a plena santidade como Jesus. E nesse momento ele não conseguiu suportar, não teve paciência diante da provocação de Israel no deserto. E em vez de proclamar a compaixão de Deus em prover de água, o seu povo desafiou. Está lá em Números capítulo 5. Mas, por favor, não tenha uma visão errada de Moisés. É o homem mais manso da terra. Para aguentar aquele povo reclamando 40 anos, nós que somos líderes sabemos o que é isso, numa comunidade, imagine com aquele contexto todo e com aquele número de pessoas, que dificuldade foi. Incomparável, trabalho lindo, maravilhoso de Moisés. Bem, embora a leitura de alguns manuscritos possa ser transliterada assim, Ki inhu et hushu vaivat bisfatav, que significa literalmente: pois exasperaram seu espírito, levando-o a pronunciar palavras ásperas. No entanto, à luz de uma melhor exegese, é o estudo de um texto, querido irmão, querida irmã, novato, na sua totalidade, no aspecto linguístico, contexto, forma, estilo literário, tudo, tá bem? Que diz respeito a um texto. À luz de uma melhor exegese do contexto bíblico geral, o Comitê de Tradução da KJA optou por essa forma de tradução. Muito bem. O nono destaque está lá vizinho do oitavo. Eles também não destruíram os pagãos, como o Senhor havia ordenado. Importante um destaquezinho aqui, cuidado. Naquele momento da revelação e naquela época, aquelas disputas faziam parte de um arquétipo, de um símbolo que aponta para uma batalha não carnal, mas uma batalha espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, quando você encontrar esses textos no Antigo Testamento, não vá ficar estimulado à violência. Ah, tá, teve violência lá em nome de Deus, então nós vamos matar agora por causa de Deus. Não, não é isso. Tudo aquilo tem um significado, uma simbologia para apontar a nossa luta contra principados e potestades. Além do histórico, né? Tem uma época, tinha o período da conquista, tem toda uma série de fatores. E uma questão que estava aqui em jogo é que se mantivesse os pagãos, eles manteriam a idolatria e o povo de Israel poderia cair na idolatria. Dito e feito, caiu. A expressão hebraica, muitas vezes traduzida simplesmente pela palavra nações, tem o significado amplo de pagãos. Então, às vezes, eles falavam nações já dizendo, ah, os gentios são pagãos. Nós, né, que viemos a nos converter depois. Eles tiveram, sim, esse preconceito, mas hoje já não é uma verdade. Desde 48 não é uma verdade. Existe lá disputa com os grupos muçulmanos mais violentos, algum segmento de Israel também mais violento, mas no geral não é essa a postura nem dos israelitas, dos judeus, nem dos árabes. No geral, são mais os extremistas que acabam fazendo isso. Mas há, pastor, um certo preconceito? Há. Há algum preconceito também contra cristão? Há, como uma espécie de reação a tudo que aconteceu na Idade Média. Há uma série de contradições ainda. Não vamos, de novo, nos iludir. Mas só que isso não é a regra. Você precisa entender o que Deus está operando. Então, os pagãos aqui são povo sem fé no único Deus, em Yahvé. Portanto, devemos expulsar de nossas vidas qualquer motivo de tentação ou laço ou armadilha. Paulo nos ensina que sacrificar, cultuar a ídolos e imagens, marcas, é reverenciar os próprios demônios. Os rituais pagãos incluíam o flagelo das pessoas, se autoflagelavam. Mas, infelizmente, na Idade Média, os monges também se flagelavam. Incluíam no passado o sacrifício físico de crianças, porque havia um Deus a quem eles ofereciam as crianças, matavam mesmo. E o povo de Israel chegou a cometer esse pecado, de matar filhos para esse Deus Baal Peor e o Deus Moloque. Muito bem. Eu espero que esse alerta sirva para que nós não permitamos nenhuma tentação, nenhum laço, nenhuma armadilha que nos faça sacrificar ou cultuar a ídolos ou imagens de escultura. Agora eu vou ficar, eu sempre falo de outros tipos de idolatria. Idolatria do eu, idolatria do capital, idolatria de uma série de coisas, né? Mas hoje eu vou falar da idolatria da imagem de escultura. Deus não se agrada. Deus não quer. Ele não gosta de ídolos, de imagens, de marcas, e isso é contrário à vontade do Senhor. Muito bem. Décimo destaque, tornaram-se impuros por meio dos seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. É o décimo destaque. Irmãos e irmãs, prestem atenção. A prostituição não nasceu simplesmente como forma de comércio sexual. Sua origem, na verdade, na antiguidade, tem a ver com a infidelidade religiosa. Isso era considerado prostituição. E mais do que isso, que levou os crentes em Deus, né, a se envolverem com rituais idólatras. Havia deusas e havia sacerdotisas, e elas se enchiam de bebidas que geravam alucinação. As pessoas que cometiam idolatria com elas também tomavam dessas bebidas e praticavam a relação sexual para obter um êxtase além da questão da sexualidade. E acabavam participando de rituais idólatras, que incluíam, como eu disse, sacerdotisas oferecendo seus corpos aos homens como uma forma de culto aos deuses pagãos. Veja isso em Oséias 1 a 3, Apocalipse 19, que já está ministrado no blog, de 1 a 10, você vai verificar. Então, a idolatria é condenável, e aqui também a impureza, a prostituição, que nasce, na verdade, como uma forma de culto e uma forma de promiscuidade, um culto promíscuo, né, com envolvendo sexualidade. Também, principalmente as deusas na antiguidade e as sacerdotisas dessas deusas. Muito bem, vamos para o destaque número 11. Aí eu falei para vocês que não me furto a tentada ao máximo, mas sempre fica, ao final de cada capítulo, nossa, era preciso ter destacado mais isso, mais isso, mais aquilo, em cada versículo. Irmão, é uma sensação que toda pessoa, todo pastor e pastora sente ao final de um sermão, ou quase todo, né? E toda. É a sensação de que há muito mais para ser proclamado, só que a gente tem um tempo, porque senão as pessoas nem param para ouvir. Então aqui valeria a pena falar do culto às sacerdotisas e outras coisas, mas fique com essa informação da prostituição cultica, né, da idolatria e da prostituição como impureza. Fique com essa informação por enquanto. E depois, se você desejar, vá buscando mais aprofundamento. O 11º destaque: contudo, Deus atentou para o seu sofrimento, o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. O olhar de Deus, irmão, irmã, é algo poderoso e sublime. Somente o Senhor é capaz de contemplar e compreender o mais íntimo e secreto de nossa alma e ministrar sua compaixão, cura e salvação. Lucas 22, 1ª Epístola de João, capítulo 2. O 12º e penúltimo destaque diz assim: lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu amor leal. Então Deus lembrou da aliança que tinha com o povo de Israel, que foi feita com Abraão, e o antropomorfismo aqui, colocar uma característica humana na pessoa de Deus, é o verbo arrepender-se. Não é que Deus se arrependeu no sentido que nós temos como seres humanos, é que Deus desistiu mesmo, optou por não estabelecer um juízo e consumir todo mundo, porque ele tinha uma aliança e Deus é fiel à sua aliança, tá bem? Então não é arrependimento por ter cometido, por ter sentido mal, por ter pecado. Deus não peca. Então é um sentimento de uma decisão. Eu tenho uma aliança com eles, eu vou com eles E eu vou corrigindo, é claro, a eles, mas o meu amor é preferencialmente a minha opção. A não ser em alguns casos, irmãos e irmãs, em que nós vemos ao longo de toda a Bíblia que Deus é obrigado, por Sodoma e Gomorra, por exemplo, a consumir tudo e todos que estavam ali. Muito bem, o último destaque, destaque número 13, está no versículo 46. Fez com que obtivessem clemência todos os que haviam deportado. Então, ficou provado que a humanidade não tem a menor esperança de viver em retidão para com Deus. Não se iluda, eu não me iludo. Comigo mesmo, não tem obra de superrogação, ou seja, eu vou fazer uma coisa e por essa coisa que eu estou fazendo, eu estou alcançando a santidade. Não, a esperança de viver em retidão sem Deus não existe. Só Deus pode nos fazer retos e em fraternidade com as pessoas nessa terra. Portanto, a única chance real de salvação e nova vida repousa na promessa do Senhor, na palavra do Senhor. E a palavra do Senhor não é um escrito desses 66 livros da Bíblia. A palavra do Senhor é uma pessoa, é o Logos de Deus, é o Filho de Deus, é Jesus. Então a nossa esperança real de salvação e de vida está em Jesus, que é a palavra do próprio Deus, cuja plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. João capítulo 1, versículo 1 ao 14. Já falei várias vezes para você não usar, embora eu veja 99%, até linguistas, sabendo que está errado, verbo, eu acho que por comodismo, ficam falando verbo, verbo, verbo, e foi posto nas traduções. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O texto não diz isso. O texto diz logos, e logos não é para ser traduzido etimologicamente, só o significado da palavra, onde alguns dizem, então pode ser aplicado o verbo, porque é uma palavra em declinação, em movimento, tal. Isso é um absurdo linguístico, porque logos, que João utilizou, significa um conceito, significa razão de ser de todo o Senhor, né? A razão do Senhor. A razão que coloca ordem no caos, a razão que cria, a razão que estabelece uma palavra criadora, a razão, na sua mais, ampla possibilidade, cognitiva, a razão absoluta que Deus representa, a palavra de Deus, que é a pessoa do Senhor. Então, a tradução verbo é uma comédia. Se não fosse uma tragédia, seria uma comédia. Mas porque isso tem que estudar. Tem que estudar. Os líderes têm que estudar. Tradução, você quer falar com o seu povo? Não fale verbo, por favor. Fale palavra. A coisa mais perto etimologicamente do significado real de Logos é palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Agora, por favor, se for usar verbo, né, como o Almeida fez para o português, então eu já disse e vou repetir. Então coloque, não é só o verbo que fica em movimento. Quando o verbo se movimenta, o objeto se movimenta muitas vezes. O adjunto adverbial acompanha a concordância. E aí vai, né? Então, peço aos líderes esse cuidado de dizer a palavra, palavra, palavra, né? Como tem uma missão em Atibaia, a palavra da vida. Jesus é a palavra da vida. Aleluia. E o último destaque, hoje um texto maior, como eu disse, eu por isso estou mandando mais cedo. Fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. Aí você percebe que é um texto pós-exílico, posterior ao exílio, tá bem? O amor leal de Deus fez que até os próprios pagãos, que eram os gentios, né? As nações, não os judeus, os não-judeus, fossem mobilizados para cuidar do seu povo no cativeiro. E o povo do Senhor Israel foi cuidado, os judeus foram cuidados no cativeiro. Muitos foram escravizados, muitos. Muitos morreram na pobreza, sim, como até hoje nós temos esse mal terrível da miséria. Mas muitos também, líderes e intelectuais, e a classe média comerciante foi poupada e foi preservada e depois foi autorizada a voltar e reconstruir Jerusalém. Na primeira leva vai Esdras, depois vai Neemias. Muito bem. Então Deus fez com que os próprios gentios, não judeus ou pagãos, fossem mobilizados para cuidar do seu povo no cativeiro. Fossem esses povos babilônicos, como acabei de mencionar. Povo lá de Nabucodonosor. E os persas também, que tomam depois, os persas e medo-persas, que tomam o poder no lugar de Nabucodonosor. Muito bem, aleluia, vencemos a segunda etapa, mais longa, mas é importantíssima. E para encerrar, a palavra pastoral é curta. Digam os remidos do Senhor. Os remidos do sangue do Cordeiro dizem que Deus é bom. Perdão, é o Salmo 106, né? A graça de Deus e a integridade de Israel. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos e irmãs, anunciemos os seus louvores e pratiquemos a justiça em todo o tempo. Nós somos servos da justiça, temos que ser ministros da justiça. O Senhor se lembra do seu povo e o visita com salvação, faz prosperar e regozijar no Senhor, né? Aqueles que o aceitaram. O povo de Deus pecou, o povo de Israel pecou no passado, a igreja pecou. Nesses 2000 anos contra o Senhor, procedeu mal. Não se lembrou de suas maravilhas sempre, em todo momento, nem do seu livramento no Êxodo, particularmente ao povo de Israel. O poderoso de Israel libertou seu povo do Egito e fez notório o seu poder. Assim também conosco. Ele nos libertou do pecado e fez notório o seu poder. Israel de Deus oscilou entre a credulidade e a incredulidade. E isso machucou o coração do Senhor. Houve momentos em que não deram crédito à palavra, murmuraram e chegaram até a sacrificar ídolos. Meus irmãos, repito, nós temos pessoas que creram, que foram fiéis, maravilhosos e maravilhosas na Bíblia. E temos pessoas que foram incrédulas. Então, nem xenofobia, nem idolatria do povo de Israel, nem de nenhum povo. Quando nós pecamos, nós machucamos o coração de Deus e nós temos é que dar crédito à palavra e não murmurar. e não sacrificar ídolo nenhum, seja os ídolos do passado, sejam as imagens do presente, ou sejam os novos ídolos que surgem a cada dia, em várias possibilidades. Aqui eu não vou me estender hoje, mas a idolatria pode se dar de milhares de formas. Em tudo que diz respeito ao eu, tudo que diz respeito à sociedade, ao mundo, tudo que diz respeito até ao mal, né? Então, o povo de Israel foi rebelde ao Espírito do Senhor e não cumpriu os seus mandamentos. Antes mesclaram-se com as nações pagãs, praticando obras semelhantes às daqueles que não conheciam o Altíssimo. Eles não tinham que ter feito isso. E nós não temos que nos misturar com todos os valores da sociedade. Cuidado, hein? Porque nós vivemos um momento, o momento que define o fim da modernidade é o advento, preste atenção, é o surgimento do relativo como o absoluto. Traduza, pastor, por favor. Agora tudo tem que ser relativo. Cada um, essa é a expressão. Cada um faz o que quer, como quer, pratica o que deseja, segue as orientações da lei ou não segue, segue a justiça ou não segue, os governos também, tudo é relativo. Não tem mais nenhuma verdade absoluta. O surgimento desse relativismo total ou absoluto, relativismo total, o absoluto marca o início de um novo ciclo histórico chamado pós-modernidade, por enquanto. Cuidado, muito cuidado, porque nem tudo é relativo. Há coisas que são relativas, que dizem respeito à particularidade do ser, da subjetividade, das relações familiares, das culturas, da antropologia, da sociologia. Muito bem, há muitas coisas que são relativas, mas há coisas que são absolutas. Ética, por exemplo, valor, não estou falando comportamento, que entra no campo da moral, estou falando de um valor maior, dignidade humana, solidariedade, compreensão. Então, algumas coisas nós não podemos confundir, entrar, tudo é relativo. Agora pode fazer tudo, cada um faz o que quer, como quer, quando quer. Isso é um perigo e totalmente contrário à vontade do Senhor. É uma nova idolatria, a idolatria do relativo. O fato de terem se colocado em julgo desigual com os ímpios, casarem com mulheres de outras nações ou homens de outras nações, foi considerado como se tivessem entregue seus filhos e filhas aos demônios. Prostituíram-se e causaram grande abominação ao Senhor quando se misturaram com as coisas de outros povos. Você já entendeu. Então eles a palavra era para manter os relacionamentos dentro de Israel para que eles não viessem absorver elementos da cultura dos outros povos e da idolatria de outros povos. Esse era o sentido tipológico, tá bem? Esse é o sentido ainda. Então, isso foi considerado pelo Senhor como uma abominação. O Senhor não admitia essa mistura. E hoje ele não admite algumas misturas. Vamos tomar cuidado, porque nem tudo pode misturar. A diversidade é bonita? É bonita. Agostinho diz: unidade no essencial, no não essencial, diversidade, em tudo o amor, como Wesley vai cunhar depois. E os metodistas pensam que a frase é originalmente de Wesley. Não, não é, de Agostinho, de Santo Agostinho, tá bem? É literal o texto dele. É só você ler e você vai encontrar. Então, No essencial unidade, no não essencial diversidade? Ótimo, maravilha. Em tudo amor? Sim, glória a Deus. Mas nem tudo da diversidade eu vou topar. Por exemplo, eu estava viajando logo depois da eleição, pararam um automóvel, ficou tudo parado na estrada. Pararam um automóvel, eu estava com a minha esposa, pastora Margarete, e tinha um homem com uma camiseta. E ele não era, depois nós ajudamos socorrer, ele não era mobilizado politicamente, não, mas ele estava com uma camiseta que não era verde e amarela, da cor da bandeira brasileira, estava com uma camiseta vermelha, não tiveram dúvida. Pararam o homem, pararam o carro, bateram no homem, e esse homem tinha quatro filhos. Então preste atenção, nem tudo pode ser feito em nome das causas, mesmo causas religiosas, como acontece até hoje. Nem tudo, nem todo relativo é possível, nem toda diversidade nós podemos admitir. Por exemplo, uma violência como essa é um absurdo. Não vamos sair batendo nas pessoas por causa de posição política, seja ela qual for. Não estou defendendo A nem B. Agora, tenho minhas posições. Claro que tenho. Os irmãos têm que ter. As irmãs também. Ótimo, maravilhoso. Mas não é na base da força. Isso não pode virar um absoluto. Senão, daqui a um ano e pouco, para prefeito vai virar uma pancadaria. E depois de 3 anos, para presidente, outra pancadaria. Não pode ser assim. Essa diversidade de opiniões acerca de política não pode nos fazer ser pessoas totalmente violentas, desmedidas, né? E não pode. Então, cuidado com esse novo conceito de que tudo é relativo. O tudo não é relativo, por definição. O tudo não pode ser relativo. Há o relativo, mas se há uma coisa que não é relativa, é o tudo. Tá bem? Acho que quem tem ouvido para ouvir já entendeu. Eles se prostituíram, abominaram diante do Senhor, se misturaram, nós não podemos nos misturar com tudo. A ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. E ele abominou sua própria herança e os entregou ao domínio dos seus inimigos. Por isso eles foram parar no exílio. Porque Deus não aguentava mais o pecado deles e eles foram parar no exílio. E sofreram. E não só no exílio da Babilônia, depois dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, depois dos anos 70, foram dispersos pelo mundo inteiro e só voltam agora, em 1948. A se constituir como nação. E ainda, como disse, ninguém se iluda, ainda há incorreções. Né? Não é para ninguém ter uma postura desrespeitosa, não, mas há movimentos políticos em Israel de também não reconhecer alguns dos povos vizinhos e partir para cima também. Então, nem tudo é permitido, irmãos, nem tudo. Muitas vezes o Senhor nos liberta, mas ainda assim nós continuamos provocando a sua ira ao cometermos as mesmas iniquidades que ele já ordenou que não cometêssemos. Então, se o Senhor nos libertou, a verdade nos liberta. Conhecereis a verdade nos libertará. E se somos livres, como diz o apóstolo Paulo, nós não vamos ter que voltar para a escravidão, né? Então o Senhor nos libertou para viver como libertos, servos só do amor. Mas ainda assim, nós continuamos provocando a ira de Deus ao cometermos essas mesmas iniquidades que já ordenou que não cometêssemos. Acabei de citar para você. Tinha gente dita cristã perto do que eu vi. Eu testemunhei, não pude nem chegar a São Paulo, onde eu queria chegar, parei em Atibaia, porque uma pessoa estava com uma camisa de cor vermelha e eles já imaginaram que era do partido político e já saíram batendo, sem perguntar. E depois quem socorreu ficou sabendo, e entre eles eu, minha esposa, que não havia nenhum posicionamento político ideológico. Era a cor da camisa mesmo, que não era verde e amarela. Então, nós não podemos provocar a ira do Senhor com as nossas iniquidades. Nós precisamos colocar o povo cristão, chamado cristão, no prumo e rápido, para que isso não nos leve de novo a incorreções da magnitude que nós vimos, gente sendo expulsa de igreja, proibida de tomar santa ceia também porque não aderia um determinado candidato. É um absurdo atrás do outro. Isso provoca a ira de Deus. Isso é uma iniquidade que ele já ordenou que nós não cometêssemos. E tem 1 milhão de iniquidades. Pastor, o senhor está defendendo o atual? Não, não estou. Tem iniquidade também, tem que confessar o pecado, não é possível passar tanto tempo e ninguém publicamente dizer em nome do partido, ó, houve desfalque, sim, já foi até devolvido um determinado valor, houve, tem livro escrito. Não estou defendendo, não, nenhuma iniquidade. Estou defendendo que a gente não pratique a iniquidade. E isso nem vocês. Eu estou falando a começar de mim, que já pratiquei erros e não posso praticar, não quero e nem posso. O Senhor ouve a nossa oração, irmãos, irmãs, acolhe o nosso gemido no dia da angústia e lembra de sua aliança conosco, segundo a sua misericórdia. Então eu quero deixar essa palavra com você. O Senhor hoje está ouvindo a sua oração, Ele está acolhendo o seu gemido. Seja qual for o seu gemido, hoje o Senhor está recebendo o seu gemido. No momento da sua angústia, Ele está lembrando da aliança que Ele tem com você em Cristo Jesus, por causa da sua misericórdia. Portanto, em resposta ao seu amor, eu e você devemos também manter a nossa fidelidade aos seus mandamentos e não nos contaminarmos com esse século, com os valores desse século. Tem muita coisa boa na sociedade? Sim. Tem muita coisa maravilhosa, ciência, conhecimento, cultura, tem muita coisa maravilhosa. Agora, tem coisa que é ruim. E aí nós não podemos nos contaminar, tá bem? Sobretudo com esse valor de que tudo é relativo. Porque quando você relativiza tudo, aí acabou. Acabou a fronteira. Aí vale tudo, né? Vale tudo. Então, cuidado com isso. Eu fico feliz de estar compartilhando essa palavra com você hoje, porque não vale tudo. Só vale aquilo que está na palavra do Senhor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que a salvação vem de Israel, o Messias vem de Israel, os apóstolos vieram de Israel. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e nós também passamos a ser Israel em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Volto a dizer, essa ministração ficou mais longa, mas pelo menos um pouquinho de destaque a gente foi fazendo aqui acolá. Esse salmo você pode estudar com mais profundidade, que ele tem centenas de informações ainda para você absorver. Mas eu volto a dizer, coloque num e-mail que você reduz significativamente o tempo. E se colocar em dois, então divide pela metade o tempo da escuta. E muitas vezes, em muitas partes que eu estou falando, mais lentamente, é possível fazer isso. Tá bom? Eu mesmo, quando estou revendo o texto, em alguns momentos faço isso. Tá joia? Que Deus te abençoe, te guarde e que você mantenha a sua fidelidade ao Senhor e à sua palavra.